E aí, Gabriel? Conta pra gente, o que você faz antes de dormir? Antes de dormir, eu escovo os dentes. Eu vou na cama do meu pai e da minha mãe, dou um beijo nos dois. Oro, olho pro céu, deito e durmo. De noite antes de eu me deitar, ajoelhado, vou falar com Deus. E lá do céu brilhando para mim, uma estrela vem pra iluminar, tirar o medo do meu coração. Essa estrela vem me garantir. Mas agora eu posso me deitar, que ela vai me proteger. Minha estrela é Jesus, seu brilho me conduz. Você que traz de viver. E aí, Gabriel? Como criança, um coração terá um céu pra essa estrela brilhar. Anjos virão do céu pra te ajudar. É verdade. Nessa luz vai caminhar. Por mais um dia de vida, que eu possa dormir bem, Senhor. Coloca os teus olhos ao redor desta cama, que eu possa ter sonhos bons, Senhor, em nome de Jesus. Amém.